Serraria Santo Antônio do Engenho Novo, os melhores preços da praça. Serraria Santo Antônio do Engenho Novo, na Rua Propícia 30, no Engenho Novo. Programa do Luiz, Luiz de Carvalho, na Continental do Rio. O seu programa vai começar. Neste domingo de 8 às 13 horas, com Ayrton e Jorge Perlengeiro, AP Show. Show de música, show de notícias, entrevistas e aquele show de esportes. Mais um da linha Continental, consagração 73. AP Show já está no Nós estamos recebendo a visita de um amigo nosso da Holanda, da Rádio Niederland, que veio na Continental do Rio, da qual é ouvinte, assistir ao programa do Luiz. E nós então queremos mandar aqui a nossa saudação cordialíssima para o povo da Holanda, que neste instante está recebendo não apenas a mensagem na onda curta, mas também a gravação que o Nirten van Delft está fazendo para a Rádio Niederland da Holanda. E nós queremos lembrar que no Rio são 11 horas e 28 minutos e a glória da Rua Benjamin Constant 28. Quero homenagear a Fanny e a toda a turma do Salão Matilde, a Selma, Grácia, Lucília. E também o nosso abraço e música do Brasil para a Holanda. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida.